chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, para todo mundo ouvir pelo site da Atlântida, atlântida.com.br, e para a Rede Atlântida em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ó, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos coloca na condição de um programa de rádio mais ouvido neste horário. Aliás, neste e também no horário das 18 horas. Não há rádio no sul do Brasil que tenha maior audiência, mais gente ouvindo do que o Pretinho Básico. Ninguém, isso é muito legal. Isso significa credibilidade e valor agregado à sua marca. Não, cara, isso significa que as pessoas querem ouvir bobagem mesmo no rádio. Boa! É isso que as pessoas querem, por isso que escutam o Pretinho Básico. E música, né? E música. Não é mesmo, Potter? Boa tarde, gente, boa noite. Fala, Cajezinho. E aí, beleza, boa tarde. Salve a sexta-feira. É, coisa bem boa, finalmente chegou, né, cara? E aí, Marcola? Não tem sexta-feira pra gente, amanhã é trabalho aqui de manhã. Amanhã, pelo menos, é Floripa, balada do Pretinho. Tem isso. Domingo, gravação, qual é? Segunda, tamo de volta. Tamo de volta e isso, segue a vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é verdade. Somos jovens. Falou tudo. Somos do exército do surf. Fala por ti, meu. Somos de um exército de homens. Fala por ti. Não, somos jovens, KG. Fala por ti. Tu também somos jovem, KG. Jovem ainda. Jovem ainda. Olha aí, outro jovem. Fala, Geizinho. Como é que é, mano? Beleza, Geizinho? Tudo bom, tudo bem. Gente, tá com cheiro ruim hoje. E Maurício comida. Amaral, é verdade, horrível, mas não dá nada. Gente, direto da cozinha do bar da Dona Rose pro estúdio da Croquete do bar da Dona Rose. Os cocrete do bar da Dona Rose. Maurício Amaral, grande revelação do teatro brasileiro. É verdade. Em todos os jornais. Grande ator, né? The Guardian, New York Times, Los Angeles Times, 5 estrelas. Maurício Amaral, surprising. Amazing. Surprising é a palavra. Gorgeous. Eu li uma gorgeous. Maurício Amaral, gorgeous. Gordo, viu? Eles te acharam gordo. Ele é muito quieto, as pessoas não acreditam que ele tem todo esse... Que ele possa fazer tudo aquilo que ele faz. Ele mostra as vísceras no palco. Verdade. É um negócio O nome daquilo é víscera. Isso. O Arthur também mostra as vísceras. Muito bem. O Arthur sim mostra as vísceras. Estamos esperando aí a chegada da estrela móvel do Pretinho Básico de hoje, mas não chegou ainda, não adianta nem anunciar. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos até as 2 da tarde e logo mais às 18 estaremos aí pra tudo de novo. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2011, dia do artista de teatro. Maravilhoso! Olha aí, Maurício Amaral, parabéns! Parabéns, Amaral! Obrigado, todas as Neira. Críticas. Tá demais no teatro, Amaral, vamos tá demais. Participação especial na Grande Família essa semana. Aliás, depois das nossas 3 apresentações, terça, quarta e quinta, estamos com agenda aberta, livre. Agenda livre para... Você não tem mais nada marcado. Quem quiser nos bucar aí, marcar uma data com a gente, aí entra em contato. Buca nós, Peça está pronta, está maravilhosa, está roteirizada, dirigida, cenografia, parabéns ao figurino e parabéns a Maurício Amaral. Muito bem. A grande revelação do teatro brasileiro. Estendeu meus parabéns ao meu diretor, Luciano Potter. Muito bom, sensacional. Sem ele eu não teria conseguido dar meus parabéns ao meu subdiretor, Marcos Pianjas. Pô, aquele balde foi realmente muito... Eu quero dar um grande abraço e meus parabéns ao Mr. P, que é assim, o grande finale da peça. Né? Um abraço também pro nosso produtor executivo, né? Alexandre Feta. Que isso? E o figurinista Pedro Ismanioto também, que tem uma bela irmã e uma mãe muito simpática. E o nosso tour manager, Vitor Kramer, né? Além do nosso segurança. E o pai deles, Frotinha. Todos o Frotinha. Sonoplasta, o Carlos Couto, o iluminador, o Diego, que também faz a luz da reação em cadeia. O Cupim, nosso violeiro. Somos todos uma grande família. Muito bem, repercutir o dia 19 de agosto a partir de agora. Hoje é dia mundial da fotografia também. Dia mundial da fotografia. Muito legal. A fotografia, assim como algumas pessoas, só se revelam no escuro, né? Existe uma rede social muito bacana chamada Instagram. Você pode utilizar no seu smartphone e tal, e pode visualizar as fotos que as pessoas postam nesta rede social. O Kazuca de hoje, o Caderno Kazuca, ele fez o expediente, que é a única parte que as pessoas leem do Kazuca, é o expediente. E aí tem ali o expediente da galera e você pode... Dia Internacional da Fotografia. A sua foto favorita, muito né? Legal. Qual é a foto favorita de vocês? A minha é... A menininha correndo na Não, é aqueles caras na construção do Empire State. Né? Não é do Empire State. Do Rockefeller Center. Enfim, do daqueles prédios. É o Rockefeller. Eu acho muito bonita essa foto. Eu gosto da Xuxa. A minha foto favorita é do primeiro dia de aula de uma negra num colégio branco. Quando os Estados Unidos aceitou os negros no colégio branco. E essa única negra, uma menininha linda, entrando no colégio e sendo hostilizada por 30 homens brancos fazendo careta pra ela, garotos, imitando, né, macacos, garotos brancos. Black uma cena, boy, assim, representativa de como a humanidade é nojenta e o quanto a classe branca tem uma dívida com a classe negra. Muito bem. Histórica. Esses dias eu vi uma foto falando isso. Que era eram dois bebedores. Um escrito Bebedouros. Um escrito white e outro escrito color. Sabe que em Joanesburgo tem o Museu do Apartheid. Louco, né? Tudo isso lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, lá que era o museu, pior. O Museu do Apartheid lá em Joanesburgo, né? Que foi uma das cidades que mais sofreram com isso aí. A entrada é a seguinte: brancos e negros. Mas exatamente assim na entrada do museu. Se tu é branco, tem um cara que vê se tu é branco ou tu é preto, né? Aí tu bota pro preto pra lá, o branco pra cá. Isso e aí 2010. Não, é pra sempre. Todo o caminho do museu é assim. Separado. Sabe? É separado. É a proposta do museu. Exatamente, a proposta é ver como, exatamente como era o mundo em Joanesburgo. Tudo tinha pra preto. Aí a parte que onde é dos negros é toda mais suja, mal cuidada, porque o governo tava cagando pra isso. E se um branco quiser conhecer a parte negra. Não, aí tu pode fazer toda a volta, tu acaba por ali, tu consegue chegar. Mas é só um primeiro bloco, assim, que tu tá separado. Cara, é de chorar. Sabe que tu chega no museu e começa a chorar. Sabe, tu tá vendo com a realidade, que é inacreditável isso, né? O ser humano não gostar de alguém pela cor da pele é uma coisa absurda. Não existe, né? Mas a fotografia tem esse papel, né? De. É clichê, mas numa imagem falar. Uma imagem vale mais que mil palavras. Falar milhares. Aquela de do Muro de Berlim também, que é um soldado desertando, né? Desertando. E ele pula, quando o Muro de Berlim ainda não estava construído, e aí aparece o soldado correndo e pulando arame farpado, né? Rolo de arame farpado. Passando pra parte ocidental. Essa é uma foto boa, da Luciana Vendramini também. É isso que eu ia falar, cara. Assim, ó, nós temos uma idade já, né? Eu tenho 44 anos, já vi muita foto na vida. Eu vejo foto desde que as máquinas eram... Desde que as máquinas Brasil. Funcionavam com filme, né? Tu tirava, ia tirando fotos, acumulando dias e fotos e dias, e às vezes meses até encher um filme. E aí tu pegava aquele filme, levava na loja, levava uma semana, 10 dias pra revelar. E aí então tu chegar, recebia as fotos. Surpresa, né, cara? Ia ver as fotos depois. Não é que nem hoje em dia que tu tira a foto e olha ali. Ah, não ficou boa, vamos de novo. Mas sabe o que acontece? Esse dia a gente tava falando com um colega nosso que faz as fotos do colírio do Clique RBS, que é o Cláudio Calduro, né? Cláudio o quê? Calduro. A gente encontrou ele no aeroporto, aliás, com uma ouvinte nossa, Jéssica Amaral, que eles iam fotografar no Rio de Janeiro. Maravilhosa. E aí eu falei pra ele, tá aí o J.R. Duran, que equipamento que ele usa, né? E ele falou assim, o J.R. Duran ainda usa o equipamento analógico. Claro. As fotos da Adriana Galisson na capa da Playboy, hoje, as páginas da Playboy, é tudo analógico. Ele vai lá, tira todas as fotos, e aí depois leva pra revelar num estúdio que ele confia e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Legal, ele ainda tá no... É romântico isso. E a lomografia fez voltar esse lance de usar filme, não saber o que você tirou, ver isso. Depois. Mas muito aí o bom, iPhone foi lá e digitalizou toda a lomografia. Baita mercado da fotografia. Vamos então aos destaques do Clique RBS. Entre a tarde e a noite de hoje, os ventos passam a soprar com intensidade, vindos do quadrante sul e trazendo ar frio e seco. Não. Que será responsável pela queda das temperaturas entre hoje e o final de semana. Na verdade, o final de semana é hoje, o início da semana é domingo. Então teremos queda nas temperaturas entre hoje e o início da semana. Pelo menos até a próxima segunda, o sul do Brasil deve registrar temperaturas negativas. Ah, não! No sábado, os termômetros devem oscilar entre menos 1 e 17. E no domingo, entre menos 3 e 12. A segunda-feira, teremos entre menos 1 e 15. Opa! Com expectativa que de delícia, geada. Que rapaz. Ah, domingo vai ser o dia mais frio. Pô, né? Sabe que essa noite eu sonhei com neve, rapaz. Sonhei que nevava. Cara, eu tive um sonho tão maluco com a Gê e Maurício, nós três. Nós três. Sempre os três. Acordei num suador, velho. Nós três presos. Olha que loucura. Nós três presos. Até aí tá tudo certo. No oitavo andar de um prédio. Tem explicação. Na marquise, no parapeito de uma janela, pelo lado de fora. Cara, um troço muito louco, cara. Toquei de abelha, eu tive um sonho. Pode ser, me jogava do oitavo andar, isso aí. Muito louco, muito louco. Boa explicação. Não rolou esse som ontem? Te rolei esse som ontem. Então deixa. Mas eu não me atirei do oitavo andar. Tá aí a explicação. Não, tu empurrou o KG, o KG. Não, ninguém caiu. Graças a Deus eu acordei antes. Valeu, Mulher mata marido com tiro acidental no sul de Santa Catarina. É verdade, amigo. Cleomar Reco Rocha. Diz ela que foi acidental, né? Estaria brincando com uma espingarda quando a esposa tentou pegar a arma de sua mão. Ah, não. O crime ocorreu na casa de Cleomar em Santa Rosa do Sul. Cristina Gonçalves, de 20 anos, mulher da vítima, confessou ter tentado pegar a espingarda do marido, disparando acidentalmente contra ele. A Cristina vai responder em liberdade ao inquérito policial por homicídio culposo, que é aquele onde não existe a intenção de matar. Mas por que, né, cara? Pra que mexer em arma? Pra mulher, que mexer em mulher, arma dentro de casa? Tem louça, cara, lá, mulher. Tem roupa pra lavar. A roupa não passada foi mexendo em arma. A gente não sabe. A camisa não pode. Pegar a arma do marido, cara, pode. Que dureza, velho. Bah, isso é um perigo ter arma em casa. Cara. Não é um perigo ter arma em casa, cara. Não é um perigo ter arma em casa. Tu tem que ter uma. Tu tem que saber onde tu guarda a arma que tu tem em casa. É aí que tá. Na minha casa é impossível esse acidente acontecer porque não tem arma. É? Então... Na minha também. Tem arma e não acontece esse acidente. Na minha tem mas a minha chance mata. É zero, na tua tem chance. Não, na minha não tem chance. Claro, tem arma lá. Essa discussão não, na não minha não tem chance, a menor chance. Na minha tem uma coisa que mata mais que arma, que é piscina. Piscina mata mais que arma. Em casa. Piscina em casa mata mais que arma, é verdade. É verdade. Mais três cidades gaúchas receberão parques de energia eólica. Todas elas ficam no sul do estado, onde venta bastante. Rio Grande, Chuí e Santa Vitória do Palmar receberão investimentos ao redor de R$1,4 bilhão. Bacana. Pela primeira vez em 2011, rodovias federais de Santa Catarina ficam 4 dias sem acidentes com morte. Agora uma salva de palmas, né? Agora merecemos uma salva de palmas para Santa Catarina. Só em Santa Catarina? Santa Catarina, rodovias federais de Santa Catarina, 4 dias sem acidentes com morte. Ah, galera, parabéns. Óbito mais recente ocorreu em Barra Velha no domingo passado. Este ano o recorde era de 3 dias sem acidentes que resultaram em vítimas fatais. Você sabe, a gente vê, né? Eles têm placas. Em Santa Catarina, especialmente, tem placas tantos informando dias, ali. Tá, esta rodovia já está há tantos dias sem acidentes com morte. Mas hoje vai ter um excomungado que vai bater, o carro vai morrer. Pode ter certeza. Não seca, né, Almir? Hoje vai bater, sempre um excomungado, né? Ele é mala, já está 4 dias sem morrer, hoje eu vou acelerar. Vai lá e quebra o crânio. Mas, que isso, cara? Quebra o crânio todo, o olho voa longe. Que isso, Almirzinho? Eu tô com um ovo na boca, parece. É, tá. Parece que eu comi um ovo cozido, né, e ficou na minha garganta. Que é dente? Não, é a amígdala. Amígdala? Amígdala. Corta fora, Almir. Eu já cortei as duas. Aí mas fica com a voz bem fininha, depois que tira. Nasceu outra amígdala. Outra amígdala. Como é que é o nome disso? É geração espontânea de amígdalas. Exatamente, eu vou começar a vender meus amígdalas. Que beleza. Tá bem, obrigado aí, queridos, pelos destaques do Clique RBS. Vamos apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje. Estará no Patrola amanhã, 11h15 da manhã, na RBS TV do Rio Grande do Sul, em HD. Roda! Moça. E aí, tudo? Tudo tri, tudo jóia, tudo bacana. 1h16, Marcelo! É verdade, amigo, é verdade, tô sem voz. Tá sem voz, né, Marcelo? Teatro, né, amigo? Teatro, fui mostrar as barbaridades do mundo. Parabéns pelo teu dia, tu é artista de teatro, hoje é o dia do artista de teatro, Almir. Porque o jornalismo é um teatro hoje em dia, né, amigo? A Fátima Almir, Bernardes... Almir não, desculpa, Marcelo. A Fátima Bernardes, ela fala, ai, agora morreu, ai, como eu tô triste, morreu, uma juíza morreu. Aí ela fica aquela carinha dela de, ai, tô triste. Aí o Flamengo venceu, né? Ela fica feliz. É uma atriz. Todas as jornalistas hoje em dia são atrizes. Passam pela Malhação, né? Novela da Sete, depois vai pro Jornal Nacional, Globo, Jornal da Globo. Fantástico é jornalismo. Fantástico não é jornalismo. Pô, tem uma mina na... Novela. Onde é que tem uma mina que era apresentadora de TV? SBT. Não, ela era atriz. Ela era primeiro atriz... Daí ela foi pra Casa SBT. Dos Artistas, ou coisa SBT? Parecida, né? A Cíntia Benini. É isso. Aí ela fez um jornal que tirava roupa, isso, lembra? Era de fora. Ela era mulher do André... Faz de tudo, né, amigo? André Gonçalves, isso. Aquela lá faz de tudo, né, amigo? Não faz sei. Faz de tudo. Não sei o que tá dizendo, e cobra Marcelo. Barato, assim, salário. Não ganha muito bem. É mesmo? Não ganha muito bem. Aliás, a vida de jornalista, as pessoas romantizam, né? É verdade. Acham que não tem rotina, tem rotina. Tem rotina. Todo dia 5 a gente chora com contra-cheque. Isso mesmo. Né? Ah, não, jornalista é uma numa vida boa, né? Não. É, eu vou acabar minha vida boa. Dependendo sendo jornalista. Do jornalista. William Bonner, por exemplo. William Bonner tem uma vida boa. Uma vida boa. Agora olha o Paulo Santana. Paulo Santana já não tem uma vida não tão tá boa. Tá tão bom assim o Paulo Santana. Eu fumo. Tá bom, Paulinho? Melhor que fumar não tem. Eu fumo e essa é a minha vida. Este é o meu clube. Garota é presa por agredir namorado com quebra-nozes. Caraca. Dói muito. Quem já foi agredido com quebra-nozes sabe que dói muito. E ele quebrou a noz dele? Não quebrou as nozes. Ainda bem. Quebra-nozes é um alicatezinho assim, né? Sabe por que discutiram? Alicate. Mensagem de celular. Ah, olha. Mensagenzinha aí no celular. Vamos agora testar. Cada um lê a sua mensagem de celular. A última mensagem que recebeu. A última mensagem que recebeu de uma pessoa feminina. Vamos ver aqui. Não. A última mensagem que recebeu. Uma pessoa feminina. Só mulher aí, a Rodaica lê, obviamente, uma mensagem de homem que tá no seu celular. Não, eu vou ler a última mensagem que eu recebi. Começa por mim aqui, tá? Vai. Calma, Dedé, tá romântico hoje. Mandou meu amigo Giovanni da Maxim. A feminina, não te escapa. Eu recebi do Arthur. É poligâmico? A minha não, última. Não é poligâmico? A minha última foi do Arthur Guber, o estagiário. Leva minhas cuecas amanhã, beijo. A minha última foi da Janete, dizendo, não sei, vou ver. Eu tenho uma do Tcheco aqui, mas o Tcheco não vale, né? Não, é a última, meu. É a última. Não, é a última mensagem. Não rouba, a última, meu. Feminina. Aqui, não, ó, valeu, a última mensagem. Valeu, meu amor. Não, tu que escreveu, valeu, meu amor. O que, ela escreveu? Ela? Ah, é. Merda pra ti. Ah, claro. Merda que depois? Te amo. Te amo. Que lindo. Muito bonita essa mensagem do KG, né? E a Rodaica, qual foi a tua, Rodaica? Do Tcheco. Ironicamente, a última mensagem que eu recebi foi da central do Patrola. Ironicamente, não, porque só vive lá, né, Rodaica? Não. Só vive lá. Quer tiver um... É engraçado porque a mensagem diz: a Rodaica vai dormir sempre depois da 1 da madrugada. Essa é a mensagem, porque tava trabalhando. É que o jornalismo também tem isso de ficar trabalhando, virando noite. É, se o Fetter quiser ter outro filho, tem que reproduzir em cativeiro, ali na RBS. Tem uma jaula ali na RBS pra Rodaica editar. Obrigada. É um quartinho, assim, é um meio... Quartinho pra... Na ilha de edição do Patrola, é ali que vai ser. Não, tô editando em casa agora também. Que beleza. Em casa. Leva trabalho pra cá. E tu, Geis, qual foi? A minha última mensagem... É o Geiso, né? O Geiso não tem telefone. Não, aqui tem no menor que é retrô só, né? Ah, tá. Bom, o Duda Garbi, então, qual foi a do Duda? A do Duda foi o Feder, mandou. Melhor não, meu. Tenta editar. O Alexandre Feder ontem mandou. Melhor não, meu. Tenta editar. Peraí que eu tenho uma nova última mensagem do meu irmão. Ha, ha, ha, ha, ha. E Maurício Amaral vai se escapar. Maurício Amaral vai se escapar. Não, o Pedro Manioto me mandou uma. É muita mensagem, né, Maurício Amaral? O Pedro Manioto já... Que fase, né? Já tô sabendo que tu contratou um negão... E os dois se vestiram de bicho. Foi selvagem a noite inteira. Meu Deus. Quem mandou isso? Pedro Manioto mandou pra mim. Durante os shops, né? A americana é presa por agredir garota que teria olhado para o seu namorado. Isso aí é que acontece muito. Só. E um outro americano foi preso por atirar batata numa mulher dentro do supermercado. Ele foi levado pra cadeia e pagou sabe quanto de fiança? Quanto? $10,000. Meu Deus. Só por jogar batata nos outros. Aqui no Brasil, R$300 já tira gente grande, graúda, bonita e rica da prisão. Aqui é muito fácil sair da prisão, é ou não é, ô Arthur Gobert? Não, hoje não é dia do estagiário, cara. O estagiário foi ontem o dia dele. Ele foi preso, pagou uma pensãozinha lá, um negocinho. Foi lá nos drogados, anônimos, e aí tá livre agora. Agora tá limpo. Aí sai pelado pela rua. Quando eu fui pego... É muito é a impunidade, mano. Não é verdade, mesmo, é verdade. É a impunidade, mano. Não é verdade. Por isso que eu falo aqui no ar. Eu já fui pego dirigindo sem carteira e a minha pena foi levar umas fichas de ônibus na época lá pra Apenados. Do regime semiaberto. Ficha de ônibus pros... Duas vezes. Ah, tá. Duas vezes. Entregada. Duas vezes era isso. Na mão deles, eu passei pelo processo lá de... Tá. Onde? Vamos dar uma giradinha aí. O que tem a dizer, Potter? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Curso de etiqueta da professora Paty Farias! Hã? Mas da onde? Papai! Posso ir ao show do 50 Cent? Claro, sim, meu filho. Aqui tá $1, leva a sua irmã também. Ai, boa. E aí, KG? Eu tenho algumas pérolas nas provas do Enem. O Enem vai custar R$45, vai ser no finalzinho de outubro. Por metade. Por aluno, né? Por aluno, metade do que é um curso, um vestibular. E a Atlântida Floripa tá organizando um simulado do Enem, cara. Um simulado pro cara treinar pro legal. Enem, né? Legal. Muito legal. Pergunta, o que significa frustrado? Resposta, pessoa que se alimenta exclusivamente de frutas. Frutado daí, seria isso. Pergunta, o que é um hidroavião? Resposta, avião que voa debaixo da água. Boa ideia. É um avião submarino. Boa ideia. Pergunta, o que significa axila? Resposta, nome científico do órgão sexual feminino. Nossa senhora. Axila. Pergunta, o que é um triângulo? Resposta, um objeto quadrado usado quando se fura um pneu na estrada. Quadrado. Muito bom, cara. Pergunta, o que significa percalço? Resposta, menino rico. O contrário de menino pobre é descalço. Ai, bebezinho. E aí, Rodaquinha, o que temos aí, Rodaquinha? Olá, meninos do PB. Olá! Diz a Daniele Cosme. Ontem, no programa das 18, foi lido nos classificados o e-mail de um homem procurando namorada. Certo. Pois bem, o que me chamou a atenção foi a ressalva: não ter filhos. Agora eu lhes pergunto, uma mulher ter filhos é um defeito? É. É, Piangers. A tua mulher é defeituosa, então. Não, mas aí ela já tá com alguém, né? Mas outra pessoa pode achar que é um defeito nela, né? Não, não é defeito, mas não, assim, não, ó, não, há um preconceito quanto à situação. E é um defeito no sentido que existe o ideal de mulher perfeita e que o que não for perfeito numa mulher é defeito, certo? Se não é perfeita, tem defeito. Se uma mulher com filho não é perfeita, tem defeito. Não, isso pode valer pros dois lados também, né? Tem uma amiga minha que bizarra essa tua colocação. Ai, eu achei, tô chocada também. Se apaixonou, por um cara. Um personagem. Por um cara que tinha uma filhota, e aí ficou 2 anos com o cara, se aproximou da filhotinha, né? Ficou filha dela também, e aí acabou o namoro. E aí a guriazinha de novo se afasta de uma pessoa que tava próxima e tudo mais, sabe? Mas eu conheço a mesma história, só que o cara continuou com a, se separou. Mas mantém, né? Continua com a enteada. Com a enteada. Super legal e pai e filho se amam. Assim. E talvez pra pessoa que não tenha filho seja mais difícil entender o valor que uma criança tem, que um filho tem, né? E aí vê aquilo como um problema quando de fato eu penso que tu tá ganhando uma coisa, né? Exatamente. Tu tá ganhando alguém na tua vida, né? É uma mais, O meu irmão. Meu irmão, claro. Fabrício, casou com a Gabi e a Gabi tinha já o Alan, filho. Né? E aí o Alan virou nosso sobrinho, né? É isso aí. E hoje em dia é cada vez mais comum, né? Entre aspas, a força, mas cara, assim, é nosso Alan agora. Com o aumento de separação de casais, né? Isso cada vez mais acontece. Então, né? Inclusive dos dois lados, o mesmo pai que talvez não queira nova mulher com filhos, tem os filhos dele que estão lá com a outra mulher e enfim, é verdade, né? É um negócio machismo, é agregar valor. Agregar, botar uma família que tu ganha, entendeu? Isso é bom, isso é bom. A história da Daniele aqui, que mandou e-mail, é longa. Ela conta que tenho 34 anos, fui casada por 8, agora sou divorciada há 7. Tenho 2 filhos que são a razão da minha vida. Sou mãe e pai 24 horas por dia. Ela conta aqui no e-mail longo que ela morava em Rio Grande, mudou pra São Leopoldo. Hoje ela tá trabalhando, tá tudo bem na vida dela. E ela não vê no fato de ter 2 filhos que ela ama tanto um problema pra ter um namorado. Ela conquistou tudo isso sem um namorado e um pai dos filhos. É preconceito dos magrão. Na boa. É que é tipo um Kinder Ovo, vem cá surpresa. Não, na boa. Assim, ó, respeito ela e tudo mais, mas é um problema, assim. É tipo mais assim, difícil, né? É mais difícil. É hipocrisia a gente dizer que não tem, não é problema, claro que é. Claro que é. É o mesmo preconceito que tem contra o homossexual, contra o negro. Quando aí a gente pode relacionar uma série. Não, hipocrisia dizer que não existe, mas existe o preconceito. Eu acho que não é, assim, não é um preconceito como racial, sei lá. Mas é uma dificuldade que o homem tem. Eu acho que é tem. Mais medo do que preconceito. É mais... Daí ele se priva pra se proteger, né? Porque o cara não tá acostumado a ter um filho. O homem já, por natureza, não quer casar, não quer ter um negócio duradouro com uma mulher. E provavelmente a mãe desse cara também não vai aceitar que o filho vá namorar com uma mulher que já tenha filho. Porque às vezes vem de casa também a privação. Mas como o Maurício falou, isso tá cada vez mais comum, né? Isso tá muito comum. Uma vez eu tava ficando... Ainda bem que isso tá ficando... Tá normal comum também os dois chegarem no casamento com filhos, né? Filhos, o homem e a mulher com filhos de casamentos. Uma vez eu tava num colégio fazendo uma brincadeira, uma ação assim da Atlântida no recreio, e aí veio um garotão falar comigo: ô Piangas, tudo bom? Sabia que a minha mãe é namorada do Potter? Daí eu falei, sério? Eu nem sabia que Potter... É, só que ele só vai lá quando eu tô dormindo. Que isso, cara? Sério, meu? E aí no outro dia eu fui lá, e aí ele veio... pra mim, com um monte de amiguinho, assim. Né que minha mãe é namorada do Potter, né? Eu falei, viram? O Potter vai lá em casa enquanto eu tô dormindo e pega minha mãe. Que isso. E era orgulho. A pessoa que mais tá me admirando na história toda é a mãe. Não por ter ficado com o Potter, uma pessoa incrível de se ficar, né? Não sei, já ficou, mas não, não, não. Eu tô falando pelas mulheres que são encantadas, né? Eu tô admirada da mãe contar pro filho. Filho, sabe quem é que a mãe tá pegando enquanto tu dorme? Não, ele me viu saindo uma Potter. Vez. Porque na verdade eu não sabia que tinha. Tinha um quarto sempre fechado assim. Que tem nesse quarto aí? E ela não entra nesse quarto. Um guri amarrado lá dentro. Um pacotinho dentro do quarto. Aí um dia eu tô acordando cedo, assim, pra sair, eu olho assim. Vai fazer xixi. Uma criança, assim, olha só, tem um anão ali na cozinha, fazer um leite. Ah, esqueci de falar, meu filho. Ah, esqueci. E aí, o que tu fez? Foi embora e nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Ele sumiu e nunca mais voltou. Olha só, parabéns, aí eu dormindo. Parabéns ao trio Pipoca que hoje tocou essa música de manhã. Essa música é uma obra-prima. Explica quem é o trio música. Pipoca. Piporã Cagê. Todo o sul do Brasil conhece. É, né? Todo o sul do Brasil ouve. De segunda a sexta é o Pijama Show com o trio Pipoca. Pessoal, deixa eu só mandar um beijo aqui pra Daniele, assinar o e-mail dela. Daniele Cosme, ela pediu pra mandar um beijo também pros filhos, o João Pedro e o Arthur. E mandou um recadinho pro Potter dizendo: Potter, não sou feia, nem gorda e nem do tipo romântica melosa. Aí, e-mails pra ela Pora. Achou que o Potter já fosse justificar a solteirice dela assim, né? E-mails com foto de no máximo o outono desse ano pra Pora. @atlantica.com.br. Nesse caso, nem foi o Potter que justificou, mais, né? Esse, foi outro integrante da mesa que justificou aqui, né? Já teve antes o negócio, né? Ô, Geison, e aí, gente? Sim, sexta-feira, né? Dia de cantadinha, só. Que hoje é sexta, Geison. Sim, sexta-feira. Falou quinta. Nossa. Falou sexta? É que eu queria que fosse quinta, porque eu queria mais um dia ainda de trabalho. Ah, que bom! Não. E essas cantadinhas é o pessoal que vai no Pepsi Club de Caxias nesse sábado, que eu vou estar lá. Capaz, lá. Gostou, agora gostou de ir pra lá, né, gente? É muito bom lá, tô lá. É bom, né? Faz frio, é bom. É legal, baita casa. Grande abraço pra rapaziada lá. Não, porque não? Essa camiseta tá fedendo. Tá fedendo, fedendo. É verdade, croquete. Mas aí eu tô lá, desse tá o meu cheiro. Tá sentindo rodar aqui, o cheiro? Cheiro, ó. Não. Cheiro de restaurante. Esse eu tô gripada. Então, sorte é tua. Quem manda essas cantadinhas é a Fabinha, tá ligado? Fabinha. E ela diz assim, tá ligado? Gatíssimas. Quando eu olho pra você, penso logo que é Halloween. Por quê? Porque quando eu olho pra tanta gostosura, só penso em travessura. Boa. Gatíssimas. Meu nome é Arlindos. Nossa, Arlindo. Arlindos. Arlindo. Mas pode me chamar de lindo, porque o ar eu já perdi. Mel dela. Mandaram uma pro Twitter boa também. Fala assim, chega nela e fala assim: tem um pedaço de carne no teu dente. E ela fala assim: ai, de novo, por quê? Porque o teu pai é açougueiro. Não é meu boa. Deus. É muito ruim. E aí é onde é que a gente chega? Exatamente isso. Eu não entendi, inclusive. Mandaram isso, botaram ha-ha-ha no final. Tem a gatíssima, essa. Gatíssima. Salada. Essa sua roupa ficaria ótima, toda amassada no chão do meu quarto essa noite, essa talada. Essa é boa. Que tu mostra todas as tuas intenções. É boa, né, cara? Mulher não gosta de nenhuma, cara. Roda aqui, ó. Tá certo, Maurício, mulher não gosta. Gatíssimas! Acredita em amor à primeira vista ou eu vou ter que te passar aqui de novo várias vezes, talada? Olha, essa é a rodada que eu gostou. Aí, engraçado, né? É que se ri, vai. 1-0, meu. É isso aí. Essas cantadas, elas funcionam em supermercado. Na balada não funciona porque as mulheres já estão armadas já pra não receber ouvem, a cantada. Cada barulho, né? Na já fila não dos ouve. Fiambres. Mas ali no supermercado, que a mulher tá totalmente desarmada, não vou receber cantada aqui. Ela tá mexe uma dessa, qualquer dessa aí, a mulher desencanta. Na balada, a música tá muito alta, né? Tá tocando. Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me. Let me stay here. Oh, no. Balada do Pretinho, sábado em Floripa. Mandar um abraço pro Fernando Jorege, que vai estar junto com... Não vai estar? Não sei se vai estar. Ué, mas anunciou aí durante a semana que ele ia estar? Não, é que ele pediu muito o álbum. Eu acho que não. O último release que eu recebi não tinha o nome dele. Ah, é que ele tá em Rio Grande nesse momento, ouvindo a Atlântida 102.1 lá. E mandou um abraço pra nós. Aí, ô Anderson Silva, vai estar ou não vai estar? Manda o torpedo aí. Tomara que não. Porque é o ponto de... É, Fernando Jores na festa acabou, não tem, pra, não tem pra ninguém, né? Terminou. É, ninguém olha pra mais ninguém. Tem que torcer pro DJ e Fernando Jores não ir. É. Pra dançar sacana. Bem e pra pegar mulher. E é ponto de referência, né? Lembra quando o Jores era naquele programa que... E ali, vocês viram aquele programa que o Jores fez uma vez? Qual? Era uma ilha... Ah, é verdade, é verdade. E aí, era um reality show. SBT, vão mulheres casadas pra ilha e os caras, que são os contratados, enfim, tentam pegar as mulheres. Tentam pegar as mulheres pra ver quem cede, entendeu? Pra ver a mulher que trai o marido. Adivinha quem pegou? Adivinha quem? De qual canal foi isso? SBT. Acho que era SBT. SBT. Pelo amor de Deus. SBT. Não, aí tem uma... E aí o Jorege desfilava de bermudinha, de sunga, durante todo o tempo. Porque pegou eles têm uma que, casada. Eles têm que mau caráter esse Jorege, porque vocês são amigos dele, cara. Não, mas isso tem muitos anos, viu? Foi antes dele casar, inclusive. Sim, né? Claro. Mais de 10 anos. Antes, inclusive, tá dizendo que não vou estar. Eles cancelaram a minha participação lá. Então. Ó, brilhou, galera, brilhou, então. Aí tem uma lenda que diz que uma vez... Você tá querendo me excomungar nesse momento, por quê? Né? Nada a ver. Porque eu falei essa história. Mas o que tem, cara? Pô, é história, no YouTube. É, eu queria ter participado desse troço. Pensa no lado positivo, tu participou de um reality show, entendeu? Pô, tu é artista. Cara, imagina. É um ex-BBB quase. Tu é ex-BBB. Não, é um ex-casa dos artistas, que é pior. Eu queria. Vamos se acalmar muito, tu não. Mas se eu não fosse casado contigo, eu queria. Vamos se acalmar muito. Tu vai na Ilha das Mulheres. E eu falando dos homens, então. Oh! Vamos! Onde é que vamos é a ver ilha quem das pega mulheres? A gente não tem jeito de discutir, né? Não, o cara sempre perde. Sempre perde, porque é pior, mas cara. É só se igualar pra ver que não tem como mesmo. Na hora é pra que vocês iguala, é mais acaba. Fácil, né, Roderick? Não é. Pra pode vocês saber, é muito não, mais fácil. Não é, Piaget, nunca foi aqui, difícil pra mim. Nunca foi difícil. Vários contra uma. Começa aqui a dificuldade. Na verdade, cinco. Tem uma lenda, rapidamente, só pra encerrar o capítulo Jores, tem uma lenda que uma vez foi uma galera da rádio numa festa e aí convidaram o Jores pra ir junto na festa, então uma festa, um dia tem um monte de mina e pai e tal, daqui a pouco alguém olha pra trás e diz, pô, quem é que convidou o Jores? É clá clá, é clá clá, é clá clá. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Duas ofertas da nossa audiência. Onde estão os classificados do Pretinho? Estão aqui os classificados do Pretinho. Olá, meus amigos. Meu nome é Anderson. Gostaria de anunciar meu possante gol quadrado. Tô vendendo, pois entrou uma grana extra e quero juntar com o dinheiro da venda para comprar um carrinho mais novo. Pois bem, aí vai minha oferta. Gol 89, branco, modelo AP. 1.6, álcool com direção hidráulica, roda de liga, película, farol de neblina, proteção de cárter, carro tá em ótimo estado de conservação. 5.500, ele tá pedindo, é em Joinville que tá o gol89.vendo@gmail.com. gol89.vendo@gmail.com. Mais uma. Bom. E aí, gurizada, tô vendendo um produto que tem tudo pra ser sucesso. Basta o comprador investir e ter certeza que vai render muito. O produto é eu. Ah! Nossa, que beleza! Tem 1,78m. Vamos aos predicados. 1,78m de altura, 100kg. Caraca! É forte. 49 anos, experiência na área de vendas, principalmente de livros, livraria e editoras de livros didáticos, emprego. Gerência de alimentos, ele está pedindo emprego, gerência de alimentos, restaurantes e lanchonete e formação universitária em publicidade e propaganda na PUC Rio Grande do Sul. Estou no momento disponível para o mercado e pronto para voltar à ativa. Sei de meu potencial e investidor pode ter certeza de que estará adquirindo um produto que trará grandes resultados. Obrigado pela ajuda, forte abraço, mandou Nando Albuquerque. Então é Nando Alb de Albuquerque, Nando ALB, @ibest.com.br. Muito bom, né? Muito bem. Tomara que consiga. 24 que consiga. Minutos para as duas, show do intervalo. Ô, Mir, e aí? Tudo beleza. Dentro da fotografia. Cara, não precisa nem perguntar como é que eu tô sempre bem. Tá sempre bem? Tô sempre bem. Tirando quando tá mal. Não tô mal, cara. Não tem motivo pra tá mal, cara. Tenho uma bela família, uma bela mulher, um belo trabalho, faço o que eu gosto. Mas às vezes tu fica mal, tu fica piscando teu olho assim. Não, aí é porque eu tô tenso, é diferente. As contas da Almir, não tá fechando. Almir, vem cá na minha sala e piscando os olhos. E isso me deixa também nervoso, querido. Mas aí é culpa tua, né, Almir? Eu só fico assim por tua causa. Mas como é que vai fechar as contas, cara? Se tu não põe mais dinheiro na nossa empresa? Chega, né? Já botei há bastante. Tempo, né? A tua mulher não te deixa botar. Não deixa mais agora. Agora eu tenho que falar ela com ela. Ela quer ver então. O resultado agora. Rodaica, eu vou te apresentar um produto. Ah, vai. Tá? Olha, vamos ver se me convence. Cinto então. De segurança pra moto. Meu Deus. Oh, legal. Por quê? Se não tem jeito de morrer, muita gente morre. Mas o governo não faz obrigatório. É tipo um leste. Cinco seguranças pra morte. A moto cai e o cara vai junto. Como é que não? Não. É o leste pra morte. Tem que ser obrigatório, gente. Tem que ser obrigatório cinco seguranças pra morte. Leste pra moto. Sim, pra não perder. Imagina, a moto. Imagina, tu cai e puxa a moto. Na verdade, ou a moto se chance puxa. Que a pessoa tem de sobreviver diminui muito, né? É verdade. Mas também não perde a moto, não, amigo. Não perde a moto. Não perde a moto. E é muito melhor morrer do que ficar um inválido. Ah, geralmente quem bate de moto fica inválido. Pensando assim, né? Uma vez eu vi um inválido. Aonde? Na Veneza. É mesmo? Que dureza. Na Veneza. Hoje, cara, de manhã no espelho tu viu um inválido, né? Com Almir Belt Protection. Almir Belt Protection. Você pode viajar, passear tranquilo, trabalhar, meu querido. Que em caso de acidente, você não vai ser lançado para longe da motocicleta. Você estará sempre protegido ao lado do seu patrimônio. Muito bom. Esse é o texto. Muito bom, cara. Tá? Esse bonito. É o texto. Tá bem. Muito bom. Intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Reais. Liberou o investimento. 10 reais, pode 10 dar pila. Pra ele aí, então. 10 pila. Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. São 16 minutos para as 2 da tarde. Estamos atrasados, doutor Alceu. É papa minha, cara. Pois, a gente não consegue um programa fazendo o tempo certinho, né, cara? É culpa de quem, doutor Peter? É culpa dos gaúchos. Catarina, as melhores ofertas te estão na Colombo. Você pode, você merece. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Qual é, doutor Alceu? Doutor Peter, o Alberto Bial não é mais o técnico do Joinville de basquete. O que houve? Depois de 3 anos, pois o Pedro Biel disse: vem aqui fora treinar o basquete. Ele é irmão do Pedro Biel, é verdade. Exatamente, deixou o comando do Joinville. É uma pena, né, doutor Pedro? Doutor, o senhor tá muito bonito na foto da Zero Hora de hoje. É verdade, eu quero dar os parabéns ao lado da sua esposa, dona Neuza, toda de vermelho. Olha, parabéns. O Ricardo elegante, na foto. O Ricardo bateu a foto. Ah, o Ricardo bateu. Ele que bate. Ele bate tudo. Tá muito bem. Parabéns. Bem, o senhor tá muito bem, viu? É, exatamente. Quem tá bem é o Rote, né, doutor? Tá muito bem também. Vai com o Gabriel e com o Brandão pra cima do Atlético Guardiante. Com quem? O Brandão. O Eva Everson. Quem? Eva Everson, Brandão. O Gabriel e o Brandão. Ah, o Gabriel. Atacante do Olympique de Marseille. Vai entrar no lugar do Leandro, né? E o Inter tá com ataque. O Brandão vai. O Inter tá com o ataque mais alto do Brasileirão, doutor Peter. 2,40 quase. É o Damião e o João. O Damião tem 1,87 e o João 1,89. Bola alta, né, Paulo? Olha só, bola na área, o último gol, então, bola no jogo, desviou, olha o Damião feito! É bom o Damião. É bom o Damião, cara. Ele tem quase 2 metros de altura e habilidade no drible, bom passe, finalização, é um baita jogador. Bom papo. E raça. Camiseta pra gente, olha, vem 12 vezes no nosso programa. E muito sangue bom, né? Nosso bruxo. Abraço, Damião. O Dudu saiu do Figueirense, Brito. Olha o Dudu, hein? Olha o Joel Santana, vai reclamar que o Dudu tá fora do Figueirense. Olha o Figueirense, bom time de futebol, time do Marcos Piangers. É verdade, no meio da tabela. Bom time. Bom detalhe, no meio da tabela. E o Avaí não tem técnico ainda. Mas será que precisa? Bom, ontem, né, 4-1 Atlético Goianiense no Flamengo. Ah, não tem mais invicto no Brasileirão. Se foi, o último invicto. É, papá, bem até. Tem mais bobo, né, cara? No futebol, né? Era isso, doutor Pepe. Quer ser técnico do Avaí? Obrigado, doutor Alceu, valeu. O Avaí, o Almir podia ser técnico do Avaí. Tô dando bobeira aí. Olha que beleza, aí, cara. Hein? Quem sabe? Tô dando bobeira aí, Avaí. Entra em contato comigo, Guga Kirsten. Entra em contato comigo aí que eu, de repente, posso estar tá treinando o Avaí. Pô, tá bem aí, né? Pô, o Guga que vai ser pai, né? É, vai ser pai. Legal. Pode crer, esse papai. O Guga Kirsten que nos ouve em Floripa, todo dia no Pretinho Básico. Obrigado, Guga. Será que nos ouve mesmo? Claro que ouve, cara. Eu tenho uma piada. Qual é a piada, Santaninha? Alô, eu sou o Paulo Santana e estou esperando você em frente ao Santander. San o quê? Santana. Ô meu, toquezinho pra galera que tá querendo trocar de carro ou até mesmo teve o seu seguro, o término do seu seguro agora há pouco e tem que renovar. Então é o seguinte, tem que pesquisar, pedir pro seu corretor cotar com a HDI, porque você faz isso na hora de comprar um carro, né? Vai numa loja, vai noutra, fala com o gerente de uma, pega lá a oferta desse, vai lá, fala com o gerente de vendas da outra e vai barganhando até encontrar o melhor preço, o melhor negócio na hora de trocar o seu carro. Tem que fazer também a mesma coisa na hora de contratar o seguro do seu carro. Cote com várias e feche, você vai ver que vai fechar com a HDI. Muito provável que você vai economizar até 20% em grana, que dá mais ou menos uns R$500 no valor do seu seguro. Siga o conselho aqui do Pretinho Básico, cote com a HDI, não custa nada e pode valer muito. Manda bala então, fala com o seu corretor. Acabo de receber um torpedo do meu corretor, Rafael Leite, que diz o seguinte aqui, o Rafael Leite, manda aqui. Renovei, diz ele. Ah, que beleza. Obrigado, Leite. Falou, então. O que que tu ia falar, Amaral? Nada. O meu é só em dezembro. Tá bem. Pode aula de inglês aqui? Vai aí. Vai. Hoje aprenderemos como se falam 5 dedos na mão em inglês. Ah, oh, que legal. Oh, que bom. É. Vamos lá? Primeiro dedo, então. Index finger. Como é que é? Tem que pegar de primeira. Não, vamos tu lá. Tem que falar pra fora, bota tá, pra fora. Não, é assim que falam as pessoas em língua inglesa. Não vai ficar todo mundo. Como é que é? Como é que é em Manhattan, imagina? Parando, como é que é? Ah, é, cada região. É, assim, isso aí. Index finger. Index finger? Exatamente. Index finger, é o indicador. Indicador. Index finger? Index. Index finger. Outro. Middle finger. Middle finger, é o dedo médio. O dedo do sinalzinho. Do palavrão. Isso. Middle finger. Esse aqui é bom, ó. Ring finger. Ring? Ring. Ring. Ring. Anelar. É o dedo onde vai o anel. Dedo do anel. É que esse sotaque dele é de mid-down, então por isso que a gente não tá pegando. Ah, tá. Tá, vou fazer, Coincidentemente, é o dedo do exame de próstata. Vou fazer o village agora, tá? Tá. Village. Little finger. Little finger, é o dedo mínimo. É o mindinho, minguinho. E o dedão é thumb. Em Londres. Thumb. Thumbs up. Exatamente. Thumbs up, dedões pra cima. Curti, legal. E o mindinho em inglês de Londres. Little finger. Isso é indiano. Não, isso é indiano. É Mumbai. O indiano é em Londres. Mas, o que mais tem em Londres é indiano. Mas é minguinho ou mindinhos? É mindinho. Minguinho. Ah, cada... É mínimo, dedo mínimo. Eu conheço como acho que mindinho e minguinho são apelidinhos, assim, que os dois são certos, né? Eu sempre conheci como minguinho. Mingo. Eu também já conheço Mingo! Como minguinho. Olha o minguinho! Mingo! Vem aí, Rodaquinha, o que tem aí? Tem um produto aqui que eu acho que é da Almir, que tem. Biquíni solar recarrega tocador de MP3. Putz, que beleza! Contigo, sabe onde é que é o plug, querida? O biquíni não pode ser usado na água, mas pode gerar energia a partir da luz do sol, suficiente para recarregar um tocador de MP3 ou um iPod. A ideia é muito boa, hein? Eu acho legal, tá tomando sol na praia, claro, né? Tu bota as plaquetas aqui em cima do seio e a outra lá no capozinho. E aí, aí vai recarregando. Só vira. Uma coisa que eu nunca entendi por quê. Capô de fogo, por que que não existe? Vai explicar ainda. Patinha de elefante. Vai se afundar? Vai se jogar sem boy? Clima ruim. Tomou um chamadão, cara. E merecido, né? Cara, eu merecido, não queria trabalhar muito baixo. Claro. Sabe o que é muito baixo? Claro. Alexandre, sabe o que tem que fazer? Tem que ver o Patrola amanhã, 11h15 da manhã em HD. A gente, por exemplo, vai mostrar como é que são as rouparias da dupla Granal, o lugar que todo mundo quer estar, né? Tem capô de tem fusca? Todas as coisas. Não, não teremos nada. Eu fiquei impressionada. Eu queria saber de onde é que vem tanto dinheiro. Pra onde? Que quando o Grêmio ou o Inter saem pra jogar, e assim deve ser com todos os times, os grandes, né? Clube grande. O Grêmio é rico. Eles chegam a levar 2 toneladas de roupas, uniformes, que depois ficam para os jogadores. E existe uma remessa nova no próximo jogo. Mas tem um fornecedor de material esportivo. Que entrega tudo, mas assim. Mas óbvio. Todos esses detalhes, assim, exatamente o que acontece lá dentro. É muito massa. A Rodaica acha que depois do jogo vai tudo para a máquina de lavar. Mas não era assim antigamente? Era. Eu lembro da casa daquelas senhorinhas que ficava as camisetinhas do time, pendurado. Isso vai muito. E aí vai ter presente, viu? A gente conseguiu presente das rouparias lá para a audiência. Tem uniforme de cada time já usado pelos jogadores, em legal. Campo. Sujo? Sujo. Por exemplo, sujo, tá com sujo limpo. Sabe sujo aquela limpo. Camisa do Colorado número 11 que eu tenho escrito R. Sobes atrás? É que tu tem umas 300. Esta camisa específica eu ganhei do Rafael Sobes quando ele foi campeão da Libertadores pelo Inter. Olha, boa. Lavou, né? O Rafael Sobes, né? Lavamos. Não lavei, eu quero o suor do Rafael Sobes pela Libertadores. Maravilhoso. Eu também quero. Eu quero o suor do. Dois, três. Podia ser o suor do Sobes misturado com o teu suor. Que merda. É misturado com o do Maurício Amaral numa peça de teatro. Meu maravilhoso. Deus. Primeiro gol que o Sobes fizer pelo Fluminense contra o Inter, ele vai lá e lava a camisa. No Patrola desse sábado também tem a Miss Brasil com o Potter. O Rio Grande do Sul, né? Obrigado, obrigado. É, ela é gaúcha. A Miss Brasil com o Potter? Passei uma tarde com ela. Os dois ficaram uma tarde inteira. Salão de beleza. Gastou muito, Potter. Até com a Miss é difícil ficar no salão de beleza. Gastou muito, Potter. As mulheres gastam muito, cara. Gastam muito, ficam muito tempo lá. Tá louco. E abraço aí pra galera do Hugo Beauty que tá ouvindo o Pretinho Básico. Eu queria mandar pro Hugo Ugly. É quem cuida da tua estética. Quem faz o meu cabelo é o Hugo Ugly. No Patrola amanhã também tem Papas da Língua e tem a Sara Bodovski com o Brasil na madrugada. Olha, a querida Sara Bodovski. E o Patrola na RBC TV. 11h15, hein? 11h15. Santa Catarina, 9 da manhã. Isso Rio Grande aí. Do Sul, 11h15. E os dois na internet pro mundo logo boa. Depois. Boa! Muito bem, vai daí. Posso terminar? Eu não sei se o biquíni aqui, porque agora também querem fazer uma sunga pros homens. Claro. I drink. Ela vai servir bebidas resfriadas também, usando a luz do sol. E a pilha? Não, ela não serve. Ela tu liga um freezerzinho ali. E na sunga. Elmer. Tá ali na sunga. Pô, tem uma caixinha térmica que vai gelando a tua ceva. Tem que botar a sunga, levar o freezer, pegar o carro. Vale a pena, por uma ceva gelada. Não, é legal, porque aí é a energia solar que tá fazendo tudo isso movimentar. Enquanto a mulher tá ouvindo música calada, o homem tá tomando a cervejinha dele gelada. Os dois é perfeito. É a única chance de não brigar na praia. Perfeito, fica uma tarde inteira junto na praia e não briga. Almir, que tá calada. Nessa eu invista pro Almir Ketim, tá? Mas aonde que só bota o plug na sunga, hein? Aí é outra questão. Na sunga é atrás, gente. É um plug muito legal. Tu aperta o botão, ele abre. Abre a sunga, né? Meu Deus. Aperta o botãozinho, dá uma abridinha, pluga o plug. Bota o plug, tá bem. Tá, mas tem que... Não pode molhar. Tá bem. Não pode molhar, tá? Uma coisa que eu nunca entendi, por que que não põe um negócio de coisa solar, energia solar, em cima de cada poste? Cada um dos portos com negócio de energia solar. Mas tem isso. Mas isso tem. No meio rural já tem. Mundo tem. No meio rural tem. Beleza. Eu já vi isso. Já vi isso. Eu também já vi. Tem. É. E outra também, né, cara? Carros, né? Placas solares em carros. Energia solar pra carro. Dia de chuva, todo mundo a pé. E aí, galera? De noite ninguém dirige. Não, tem carro lá. Mas armazena, né, burro? Claro, armazena. Tem os dois. Imagina o quanto gasto da gasolina. Exatamente. Uma bateria, né? Quanto de sol tem aquecimento solar doméstico, por exemplo, tem uma reserva lá, que geralmente ou é um aparelho... No inverno acaba. Um aquecedor a gás ou um aquecedor elétrico, né? Eu não sei vocês, mas eu tô com a sensação que essa semana foi a semana que eu mais falei na minha vida. Não é mesmo? Eu não quero mais falar. Então tá. Então vou eu. Mãe, os moleques lá da escola me chamaram de distraído, mãe! Tá bom, meu filho, eu resolvo isso, mas eu sou teu pai. Eita! Ai, cara, assim, ó, eu Acaba logo. Vamos acabar logo, não? Vamos acabar? Não, vamos acabar? Vamos acabar? Tem o trote do Geiso aqui ainda. Tem. Vamos acabar, mas tem mais uma aí pra botar, Geiso? Tem uma pequenininha aqui. Uma pequenininha, vai na pequenininha. É cantada, Geiso? Não, é uma piadinha, salada. Uma família janta reunida, salada. E depois de pagar a conta, o pai diz ao garçom, meu. Embrulha a carne que sobrou, meu. Vamos levar pro cachorro. Oba, oba! Grita as crianças em coro. Papai vai comprar um cachorro pra gente. Era isso! Ficamos por aqui. Vamos liberar a nossa audiência pra seguir trabalhando nesta tarde de sexta-feira. Aliás, tarde de sexta-feira é uma delícia, né, cara? Por quê? Porque amanhã é sábado. Voltamos logo mais às 18 horas. Até amanhã aqui viemos. A gente vai estar em Floripa, né? Sábado. Sim. No Majestic, balada do Pretinho, 10 da noite. Ingresso à venda na Multissom. No Boteco da Ilha e na Watch. Desculpa. Posso aí ler os patrocínios agora? Deve. Obrigado. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Voltamos às 6. Tchau.